céu. Dorme o ar, já perdi o chão. O que era doce virou o amargo fel. São as chances de reconquistar seu coração. Na sua vida sei que não fui um qualquer. Se for pra relembrar, eu já te fiz mulher. Só que eu quero mais, que não me deixe em paz. Eu vou lutar pra ter de volta esse amor voraz. Olhando a minha volta, quase tudo faz lembrar você. Imagina a nossa história, com o mais belo sentimento que alguém pode ter. Eu sei que é lindo, mas não posso sonhar. Vida louca quando a alma se envolve com a alma, se entrega aos carinhos que traduzem sua calma. Um chamego com palavras e na continuação, um carinho mais ousado que é feito com a mão. Diz pra mim qual o malandro que de uma mulher não gosta. Se existe, cê me leva no rolê, aí me mostra. Vou te dar um só exemplo pra cê ver qual é que é. Ele vai com a mina dele lá no shopping de rolé. Passa em frente a Brooksfield e já começa a passar mal. A morena vendedora faz brigar qualquer casal. Só que ele na postura se limita a olhar, porque a dele é a mina que ele decidiu amar. Nessa hora o vida louca vai no bolso e põe a mão e se lembra que essas minas dá valor para o cifrão. Ele abraça a nega dele mesmo sem ela saber. Dá um beijinho no rosto dela pra se defender. Pois já tem a consciência que é mera tentação e que a dele é outra fita, é a mina da missão. Hoje tá tudo normal, tá vivendo uma bonança. Tá liberto, tá de roles, de mão dada com as crianças. Ah, lembrou que foi ela com a sacola na mão que chegou por vários anos com um bandido na prisão. Sem olhar o que pensava a elite social, ela deu seu amor por aquele marginal. E assim, essa história serve para um roteiro tipo filme de romance da Lisbela e o Prisioneiro. Aonde está meu céu? Tomei o ar, já perdi o chão. O que era doce virou o amargo fel. Quais são as chances de reconquistar seu coração? Na sua vida sei que não fui um qualquer. Se for pra relembrar, eu já te fiz mulher. Só que eu quero mais, que não me deixe em paz. Eu vou lutar pra ter de volta esse amor voraz. Olhando a minha volta, quase tudo faz lembrar você. Imagina a nossa história, com o mais belo sentimento que alguém pode ter. Eu sei que é lindo, mas não posso sonhar. Eu ultrapasso os meus limites pra te amar. Mais perfeito faço ser meu coração. Um dia isso faça você me notar, ou eu acabo enfiando os pés pelas mãos. Eu sei que é lindo, mas não posso sonhar.